tema a ser colocado aqui hoje também é meio complicado, tá? Seria mais para pessoas que trabalham na casa. Mas as pessoas que frequentam a casa aqui, nas palestras, também têm que saber esse tipo de coisa, porque talvez um dia eles vão adentrar e trabalhar dentro de uma casa, que seria mistificação da mediunidade. Mistificação da mediunidade. O que é mistificação? Então, para a gente entender direito o que é, às vezes, o tema que a gente vai falar aqui, a gente tem que ter uma ideia, né, do que quer dizer a palavra, no sentido mistificar, verbo mistificar, é enganar, blefar, calotear, disfarçar, fingir, iludir, burlar, embaraçar. Quer dizer que vocês podem ver que a mistificação da mediunidade diz lá no Livro dos Médiuns, a mistificação é um dos maiores escolhos, quer dizer, das maiores problemas da mediunidade. Está lá no Livro dos Médiuns. Se alguém quiser conferir, veja lá, quando começa a falar em mediunidade. É a maior dificuldade que existe para as pessoas que adentram de uma casa espírita para poder trabalhar numa mesa mediúnica. Por quê? A mistificação, ela ocorre principalmente com os médiuns mais jovens, de efeitos especiais, é claro, é aqueles que têm contato direto com uma entidade, que vem a fala dessa entidade, passa por aqui e ele exprime essa entidade, essa fala através do pensamento, da união dos pensamentos do médium e da entidade. Bom, o que é mistificar? Mistificar é o seguinte: o médium, com uma vontade enorme de querer produzir dentro da casa espírita, de querer trazer novas mensagens, de trazer novas ideias, de ter um, digamos assim, um guia especial, de ser assim, de trazer aqui uma fala, digamos assim, de um santo, ou de um rei, ou de uma rainha. Isso aí acontece no início da mediunidade, hein? É aquela arrogância que existe na pessoa, é aquela falta de humildade que existe na pessoa que às vezes adentra dentro do espiritismo. Por que que às vezes não, sempre, na nossa casa espírita, na Divina Luz, os médiuns, as pessoas que vão trabalhar aqui, elas estudam 2, 3, 4 anos. No mínimo 4 anos, para podermos colocá-las no trabalho mediúnico, principalmente quando o médium for fenomênico, que ele recebe entidades para doutrinar, que ele recebe entidades para psicografar, através da fonologia. Então isso é bastante complicado. Mas quando alguns desses médiuns passam, eles vêm e eles escrevem, às vezes, verdadeiros pequenos livretos, né? Que depois, quando a gente vai analisar, a gente vai perceber que é tudo mistificação. Que esse médium tentou enganar, blefar, calotear, disfarçar, com a ajuda de uma entidade também caloteira, que veio aqui para blefar, que veio aqui para atrapalhar o grupo mediúnico, que veio aqui para conturbar a casa espírita. Então, a mistificação, todos que entram numa casa espírita e que vão lá dentro, naquela sala lá, e começam a receber os espíritos, de certa forma, uma ou duas vezes, ou três vezes, mais ou menos, vão mistificar. vão mistificar, vão falar aquilo mais que é dele do que aquilo que vem realmente do Espírito. Então isso é mistificação, gente. Temos que cuidar, porque o alvo dessas mistificações podem ser médiums, às vezes, do calibre de um Divaldo Franco. Pode ser, sim, se ele for descuidado. Pode ser de um calibre de um dos chefes de uma casa espírita. E pode não ser de um recém que entrou ali para receber uma entidade e ele, com a sua humildade, com a sua simplicidade, ele deixa que a entidade venha e ele realmente coloca aquilo que a entidade quer colocar. Então tudo depende da humildade, da vontade de trabalhar, da vontade de fazer a coisa certa, da honestidade, da ética. Aqui dentro precisa muito disso, da verdade. E aqueles que falam demais, aqueles que fazem às vezes as orações de abertura muito longas, aqueles às vezes que falam demais na hora de colocar para fora aquilo que as entidades querem colocar, podem contar, gente. A gente já classifica como mistificadores. E o pior é que se, digamos assim, encarregado daquele tipo de trabalho, deixar o barco rolar, aí começa um, começa outro, porque o outro também quer fazer bonito, então vai fazer a mesma coisa. E o que que acontece? Se começa a criar um grupo de esquizofrênicos. Faz uns 2 anos atrás, que saiu na revista Folha Espírita, jornal Folha Espírita, que nos grupos espíritas kardecistas no Brasil, 40% dos médiuns fenomênicos eram mistificadores e já estavam passando para a questão da esquizofrenia. Quer dizer, criar um mundo à parte e acreditar nesse mundo à parte. E dizer que isso é verdade, brigar, às vezes até com o diretor, com o presidente do Centro Espírita, dizendo que ele está certo e que os outros estão todos errados. Vejam bem como é difícil manter uma casa espírita séria, atuante, que satisfaça os propósitos das pessoas que vêm aqui buscar ajuda, que satisfaça esses propósitos. Porque de nada adianta ir lá e pegar, digamos assim, um trabalho para fazer para tal pessoa que tem tal problema obsessivo e começar a mistificar. Ou animizar, que é o animismo, que nós podemos falar num outro dia, que é o animismo, que é parecido com o misticismo, com a mistificação. Então, o cuidado que temos que ter dentro de uma casa espírita para que a mistificação não influencie a veracidade das comunicações dos médiuns. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado. E aqueles que estão estudando, claro que eles estão sempre ouvindo isso dos instrutores. Mas no momento que eles entram numa sala de uma sala aqui de passes, parece que o cara se torna um grande, né? Parece que ele se torna, digamos assim, o senhor de todas as outras pessoas. Nada, nada. O mundo aí dentro é só trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo, e com humildade, serenidade e amor naquilo que está fazendo. Não existe ali dentro lugar para mistificação, para animismo, para mentiras. Então as mentiras ali são descobertas na hora, na hora. As pessoas que às vezes fazem isso, que são e fazem parte dos grupos de estudo, automaticamente, sem ninguém falar nada, elas são excluídas. Com o tempo, vão passando, vai passando, mais um mês, ela começa a se afastar um dia, depois outro dia de estudo, depois outro dia de trabalho, e elas aos poucos vão se afastando e não aparecem mais aqui. Nem sequer para assistir palestras. Por quê? Por causa disso. Por causa da mistificação, por causa do animismo e, às vezes, a falta de querer fazer o bem. Não importa quem e não importa quando e nem aonde. Então, hoje, nós falamos sobre essa questão da mistificação, da mediunidade, que pode se informar. Olha, é muito perigoso. Nós tivemos aqui dentro da nossa casa espírita, nós aqui fazemos já 24, 25 anos que estamos aqui. E já vimos, e o Miki pode concordar depois, que já vimos passar muitos mistificadores, vimos passar muitos esquizofrênicos e que tivemos muitas dificuldades com essas pessoas. De, às vezes, emperrar uma casa espírita, os trabalhos da casa espírita, os trabalhos de um grupo espírita, tanto de cura como de desobsessão. Então, olha, o cuidado tem que ser bastante extremo. E tudo isso a gente pode afastar esses problemas com o estudo, com os grupos de estudo. Nós, porque não estou aqui sozinho. Nós sempre dizemos, o sustentáculo de uma casa espírita não é o presidente, não é o vice-presidente, não são as pessoas que vêm aqui, não. São os grupos de trabalho, gente, e os grupos de estudo. O sustentáculo de uma casa espírita, principalmente, grupos de estudo, que não podem falhar, que não podem ser extintos. Era isso. Muito obrigado.